esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses teus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no demo, pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no demo, pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pela retina desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez essa desritimia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora, lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora, lá da boemia. Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses teus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no demo, pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no demo, pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pela retina desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora lá da boemia.